dor. O Elis é da simplicidade e a felicidade de um grandioso amor. O Elis, palavra pequenina, que enche de alegria meu terno fone. Nós ouvimos Alcides Gerardi, de Antenógenes Silva, e Miguel Lima, Sueli, Carlos Galhardo, de Dilermando Reis, e Jair Amorim, Se Ela Perguntar. Na sequência do programa, Anjos do Inferno. Bate fundo é esse aqui, e você diga fazer, mas isso assim não pode ser. Vejo-lhe sempre zangada, mal-humorada, maldizendo viver. Chego em casa cansado e não posso dormir, vou falar só do seu. E todo dia um lelele, e não me explica por que. Que bate fundo no meu, que bate fundo é esse. Que bate fundo é esse. Que bate fundo é esse aqui. Chego em casa cansado e não posso dormir. Vou falar só o seu. E todo dia o lelele não me explica por quê. Que bate fundo meu Deus. Eu não posso mais suportar essa vida. Isso não é viver. Mas isso assim não dá pra ver. Procurei o céu e foi no inferno que fui me meter. Mas isso assim não pode ser. Não se lamenta e vem todo dia com a sua manhã. Diz que não tem sorte, que a desgraça é que lhe acompanha. Que bate fundo é esse. Que bate fundo é esse. Que você precisa fazer. Mas isso assim não pode ser. Cansado e não posso dormir. Vou falar o seu. E todo dia o lelele não me explica por quê. E bate tudo, meu Deus. Eu não posso mais suportar essa vida. Isso não é viver. Mas isso assim não dá pra ser. Procurei o céu e foi no inferno que fui me meter. Mas isso assim não pode ser. Não posso te lamentar e tem todo dia com a sua manhã. Diz que não tem sol, tem dia desgraça, é que lhe acompanha. Que bate fundo é esse, chuta aqui. Que você tinha fazer, mas isso assim não pode ser. Vejo-lhe sempre zangada, mal-humorada, mal-dizendo o que quer.

e uma saudade bem rara, na distância que nos separa, eu guardo de ti esta recordação. A vela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, a vela dos sonhos de amor e do samba canção. Trabalhar louco de amor no seu rastro, vagalume atrás de um astro, atrás dela eu tomo o trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Essa operária divina, que lá no subúrbio ensina as criancinhas a ler. Naturalmente condena na sua vida serena o meu modo de viver. Condena porque não sabe que toda culpa lhe cabe de eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser para com ela aprender novamente o beabá. Vagalume atrás de um astro, atrás dela eu tomo o trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Nós ouvimos Silvio Caldas, de Benedito Lacerda e Jorge Farage, professora. Carmen Miranda, composição de Gilberto de Carvalho, Taí. Carlos Galhardo, de Roberto Martins e Valdemar Silva, Savela. Agora, no gramofone, pela Cultura AM de São Paulo, nós vamos ouvir Carmen Costa, vamos ouvir também Del e, fechando este bloco, nós vamos ouvir Gastão Formente. Bye. fato a embrulhar o que era meu, uma camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse, não vá coração, duas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão do barracão. E ouvi quem me dissesse, não sei se por intriga, que perdi meu carinho, pois ela recebe cartas de um outro malandrinho. E quando passo no morro, não olho pra não ter a recordação da maior história dos amores do meu coração. Fui obrigado a embrulhar o que era meu, uma camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse, não vá coração, suas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão. O que era meu, uma camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse, não pra coração, duas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão. Mas um dia veio a mágoa, o destino assim o quis. Coroa, sou triste, a saudade é tão grande, e meu peito não resiste. Eu vivo de sonho, pois aquela que eu amava, destruiu meu sonho. Quando anoitece, o meu mal então aumenta, a saudade não aguenta, e dos meus olhos rolam lágrimas de dor ao lembrar-me da ingrata que zombou do meu amor. Thank you. Ouvimos Gastão Formente, de José Maria de Abreu e Carlos Barros de Souza, Sou Triste. Del, composição de Wilson Batista, Perdi Meu Carinho. Carmen Costa, de Henricão e Rubens Campos, Está Chegando a Hora. Vamos ouvir agora Odete Amaral. Quando eu for-me embora, não quero dizer adeus. Dei a gente bronzeada, dei a minha batuta, dei os carinhos meus. Capela, salgueiro, mangueira, eu hei de saudar. Batucada querida, não tem despedida, não quero chorar. Quando eu for-me embora, não quero dizer adeus. Dei a gente bronzeada, dei a minha querida, e não tem despedida, e não quero chorar. Não quero dizer adeus, não quero mais voltar. Meu samba eu não deixarei, meu samba eu hei de cantar. Dorme minha batucada dentro do meu coração. Quero estar te cantando e te deixar sonhando, toma esta canção. Quando eu for-me embora, não quero dizer adeus. Dei a gente bronzeada, dei a minha batucada, uns carinhos meus. Papelão, salgueiro, mangueira, eu hei de saltar. Batucada querida, não tem despedida, não quero chorar. Tenho raiva de quem sabe o seu modo de viver. Eu pago pra ninguém me incomodar e não me perguntar por você. Não sei, nem quero saber. Tenho raiva de quem sabe o seu modo de viver. Eu pago pra ninguém me incomodar e não me perguntar por você. Depois de tanta briga, hoje em dia eu suspeito. E talvez você me diga que lhe odeio por despeito. Tanto me sacrificava, sem ter o menor direito. Juro que não esperava, levar fama sem prover. Thank you. de viver. Eu paro pra ninguém me incomodar e não me perguntar por você. Não sei nem quero saber, tenho raiva de quem sabe o seu modo de viver. Eu paro pra ninguém me incomodar e não me perguntar por você. Rasguei o seu retrato, suas cartas eu queimei. Desta vez briguei de fato, de você já enjoei. Para evitar perigo, eu imploro a você, quando encontrar comigo, simular que não me vê. Adeus escola, adeus escola, eu levo o parceiro no coração. Adeus escola, adeus escola, eu levo o parceiro no coração. Desenganado, eu vou partir, eu vou partir de desenganado. Jamais me verá, viverá. Adeus minha escola do samba. Adeus. Eu vou para nunca mais voltar. Mais o meu tamborim respeitado, eu deixo para quem melhor que eu possa tocar. Adeus escola, adeus escola, eu vou para nunca mais voltar. Adeus escola, adeus escola, eu vou para nunca mais voltar. Desenganado, eu vou partir, eu vou partir de desenganado. Jamais viverá, viverá. Adeus minha escola do samba. Adeus. Eu vou para nunca mais voltar. Desenganado, eu vou partir. Esse mundo jamais viverá. Adeus minha escola do samba. Eu vou para nunca mais voltar. Adeus companheiros do samba. Se algum dia eu dou bendito, em que razão? Adeus escola, adeus escola, eu levo você no coração. Adeus escola, adeus escola, eu levo você no coração. Grupo X, de Adoniran Barbosa e Ari Machado, também Nilo Silva, Adeus Escola. Patrício Teixeira, de Kid Pepe, Zé Pretinho, Tenho Raiva de Quem Sabe. Odete Amaral, de Laurindo de Almeida, Não Quero Dizer Adeus. Na sequência, Ademil de Fonseca. É entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. O brasileiro quando é do show é entusiasmado quando cai no samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Brasileiro chegou a todos, encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira do terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou.

Luiz Gonzaga dele, sanfonando, Linda Batista, de Alberto Maia e Carlos de Souza, Amizade Leal. Ademir de Fonseca, de Valdir Azevedo e Pereira da Costa, Brasileirinho. Se por acaso o amor me agarrar, quero uma loura pra namorar. Corpo bem feito, magro perfeito, e o azul do céu no olhar. Quero também que saiba dançar, que seja clara como o luar. Se isso se der, posso dizer que amo uma mulher. Mas se uma loura eu não encontrar, uma morena é o tom. Uma pequena, linda morena, meu Deus, que bom. Uma morena era o ideal, mas a lourinha não era mal. Cabelo louro vale um tesouro, é um tipo fenomenal. Cabelos negros sem seu lugar, pele morena convida a mar. Que vou fazer? Ai, eu não sei como é que vai ser. Ai, as mulheres, que desespero de amor. É a lourinha e a moreninha, meu Deus, que horror. Se da morena vou me lembrar, logo na loura fico a pensar. Louras morenas eu quero apenas a todas glorificar. Sou bem constante no amor leal, louras morenas sois o ideal. Acho que houver, eu amo em todas somente a mulher. Tapajós e Haroldo Tapajós, de Vinícius de Moraes e Haroldo Tapajós, Loura ou Morena. Assim encerramos esta edição do programa Gramofone. Gravação, Nivaldo Monteiro. Edição e montagens, Emerson Ramos e Carlos Lima. O apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. A apresentação, Celso Brambila. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura AM apresentou Gramofone.